a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Estamos para mais uma viagem no Expresso 80, uma visita à pop rock dos anos 80. Começamos hoje com Nick Kershaw e o tema The Riddle. Agora seguimos com os Sissy Cats, Strangers by Night. Down and Suas Coconuts, The Lifeboat Party. Mas que festa! Agora vamos colocar um pouco de sal e pimenta. Salt and pepper, push it. We'll be right back. depois dos Five Star com Sister Addict, vamos ficar com Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Mama says the truth is all that matters. Jagugu, too shy. Agora os visage fade to grey. We fade to grey. ouvimos Life is Life dos Opus. Agora os norte-americanos Huey Lewis and the News, Heart and Soul. Yeah. tema Blame It on the Boogie, os Big Fun. Agora David Lee Roth, Just a Gigolo. Take a chance with me, as I ain't so bad. tivemos com os Blue System, My Bed Is Too Big. Agora vamos escutar Leon Haywood, Don't Push Me. Patience! acabamos de ouvir os Was Not Was, Walk the Dinosaur. Agora, uma música mais alegre, Lisa Stansfield, Around the World. Baby, but I'm gonna fight it. dupla Pepsi and Shirley, Goodbye Stranger. Agora Sonia, You'll Never Stop From Loving You. escutámos Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Agora vamos ouvir os Zaragoza Band com o tema Bonacera, I'll Take My Chance Tonight. Action calling, but I'm on time. Let's go and see if I am right. I see my future smiling like Mona Lisa. There's someone waiting for me, my sweet delight. There is an atmosphere of anticipation. I know my cards are lying right. Camouflage, Love is a Shield, vamos escutar Landscape, Einstein a Go Go. Einstein a Go Go. Save. Einstein, I go go. Union of the Snake foram os Duran Duran. Agora os Human League, Don't You Want Me. I shook you up and turned you. De Laura Branigan. Agora os Toto vão tocar Roseanne. Since she ran away, she's gone, and I have to say, que elegante, isto é melhor que o pergante.

caem os anjos no alvidar. Hiberno tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Entrando a porta, menina faia, para uma torta desta papaia. Palito aos dentes, quando acabar, dormem videntes no ultramar. Senhor arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. Que bela fita, que bem não está a primavia de tafetá. E vai o lente com um repolho, parte-se um pente, fura-se um olho. A pacotilha tem mais amor à gargantilha do rajador. Senhor arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alvidar. Hiberno tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Entrando na porta, menina faia, prova uma torta desta papaia. Lito aos dentes, pinta cavar, dormem videntes no ultramar. Senhor arcanjo, no jantar, caem os anjos no alvidar. Que bela fita, que bem não está a primavia de tafetá. E vai o lente como um repolho, bate-se um pente, fura-se um olho. A pantotilha tem mais amor à gargantilha do regedor. Põe a gravata, menino bem, que essa cantata não soa bem. Senhor arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. As quatro filhas do Marajá vão de patilhas beber o chá. Foram os Essa Entente, Senhor Arcanjo. E assim chegamos ao fim de mais uma viagem neste Expresso 80. Nunca se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Terminamos com uma banda portuguesa, mas em inglês, a cantar em inglês. We Build Cities, são os Croissant. omnidirectional, omni-responsible, cars in motion, politics in motion, he put his glasses on, silence on the road, move on. United Nations, projects, reactions. He feels the future on his mind. Excellent car, excellent face. Information goes on the breeze. Democracy, it is a human airplane. Omnidirectional, omni-responsible, cars in motion, politics in motion, good ideas, points of view, we build cities, we build panoramic emotions, communication, fly a flag on the window, steps of metal, move on, see planets move. An important meeting, elevator, escalator, he put his glasses on. White suit, oxygen, take some notes, write some names, he feels the future on his mind. We build cities, good ideas, he moves with a plan on his heart and arrives at the top of the building. Move on telescopes, blue memories. Omni-responsible, omnidirectional. He knows a perfect place for breathing. Put his glasses on, take some notes, a telephone call, and feel the future on his mind. Good ideas, science look, straight observation, telescope, scan sky, design of Christians, white suits, responsible. Reflection. Cars in motion, fight against terrorism, feel the future in motion. We will arrive there, where the breath on the continents is shining. Important meetings, fly a flag on the window. Use white, we build cities. High spirit.